Y823, 1590, 10 mil kW de potência. Clube, do jeito que você gosta. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzó. Convido você e sua família a estarem conosco aqui. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Todos os sábados, o programa Sem Debate aqui. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Fé em Debate. Apresentação Padre Reginaldo Manzotti. Todo sábado, às 7 horas da manhã, aqui na Rádio que é 100% Joinville. Informou sobre a segurança, a secagem e a transparência das nossas eleições, eu sou Jamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer três fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. E isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidata recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria secagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de secar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. E Jamila Ribeiro não recebeu cachê. E acontecer um barulho perto de você. Olá, amigos de Joinville e região. Eu quero convidar você e sua família para acompanhar na Rádio Clube Joinville o nosso programa No Colo de Jesus e de Maria, das 8 às 9 horas. Sou o padre Marcelo Rossi, espero você. Que Deus abençoe a todos. E a esse nosso encontro abençoado e diário. Padre Marcelo Rossi, de segunda a sábado, às 8 horas da manhã, ao vivo, aqui na... A notícia que acontece, perto longe de você, a Clube Joinville sempre informando você. Pra quem quer opinião, esporte ou lazer, alegria e diversão, a rádio que não para de crescer. Y823, 1590, 10 mil kW de potência. Clube, do jeito que você gosta. A boa música, te fazendo companhia nas tardes da Clube. Clube do Sucesso. Clube do Sucesso. Do jeito que você gosta.